O doce quente do Pará. É, meninos, copia porque é bom. DJ Foguinho Beats, é de Santa Isabel. Aceita, meu amor, tá, meu bem. Que sempre me faz feliz.

Aê, DJ Rafa, pra cima. Sai mais da minha mente. Ela cismou senta aqui, que aqui que prende. Ela empina, senta aqui, que prende, que empina, senta aqui, que prende. Ela empina, senta aqui, que prende, ela empina, senta aqui, que prende, ela não sai da minha mente, ela não sai. Ela empina, senta aqui, que prende, ela empina, senta aqui, que prende, fica aqui, que aqui que prende, fica aqui, que aqui que prende. Ela empina, senta aqui, que prende, que empina, senta aqui, que prende. Ela empina, senta aqui, que prende, ela empina, senta aqui, que prende, ela não sai da minha mente, ela não sai. Hoje eu vou sair, quero curtir com a minha galera. Quero me distrair, doidar por aí e tentar te esquecer. Tomar tudo que houver, se der e vier, eu quero enlouquecer. Volta pra mim, não me deixe assim, meu bem, quero só você. Eu errei, mas não foi tanto assim, amor me perdoa, eu sei que foi traição. Traí, eu te confesso sim, foi pura fraqueza, coisa da imaginação. Mas estou aqui, pedindo uma chance pro seu coração. Se você não voltar pra mim, eu vou sair e te esquecer. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Mixagens DJ Rafa. DJ Rafa, esse simplesmente é o melhor. Vem dançar com o DJ Rafa. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde é correria. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde é correria. Agora a parada é assim, hein? DJ Rafa, aqui é no máximo. Vamos lá, DJ Rafa, bota no vermelho, camarada. Espetacular.

esqueceu. Não dá pra fingir. Você pode até tentar disfarçar o amor que existe em você. Meu amor, nada disso adianta. Quando estás perto de mim, não dá pra enganar o coração. Escute, amor, que tudo vai ser diferente. Eu prometo, por favor. Te quero tanto, meu amor. Lembrar, todo nosso amor. Banda Charada, o segredo foi descoberto. Rondi Dias, Rondi Dias, a marca do sucesso. E Daniel das Produções de Curuçá. Considerado DJ Rafa. Este toca pra caralho. Mas ele aconteceu. O destino pra você. fugir assim. Com essa carta vai me deixando pra trás. Com sua letra treme teu ser, mesmo errado, se ainda me quer. Então me olhando nos olhos, fale que do nosso amor você desistiu, que acabaram minhas chances. Tire de mim a esperança. Se eu disser que não quero, você me deixa mesmo que meus olhos. Covardia, vem meu neném, não importa o tempo.

Descanse em Deus, a sua promessa está de pé. Não se preocupe com o vento contrário. Não se deixe levar pelas circunstâncias adversas. É no momento mais difícil que Deus chega para te dar a vitória. O Senhor é poderoso em seus propósitos. Nada está longe da possibilidade do Senhor. O Senhor é poderoso para restituir tua vida. Creia nisto. Obrigado, meu Deus. DJ Rafa considerado. Humildade e simplicidade. Isso faz a sua imagem. Mixagens DJ Rafa. DJ Rafa. Esse simplesmente é o melhor.